Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Chega-te a mim, marucha, chega-te bem moreninha, chega-te bem moreninha. Quero me casar contigo, serás minha mulherinha, serás minha mulherinha. Adeus, estrela brilhante, companheirinha da lua, companheirinha da lua. Muitas caras tenho visto, mas como a tua ninguna, mas como a tua. Espaldas te vou mirando, de espaldas te vou mirando. Não sei que me queda dentro, que me despido chorando, que me despido chorando. Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, o programa aqui que na Rádio Boa Nova há quase 10 anos, estamos mesmo juntos a fazer em uma década, traz todas as semanas uma banda, um autor em português para apresentar aqui o seu trabalho. E hoje, uma vez mais, e é sempre com gosto particular que digo isto, algo de novo, e de novo e diferente. E que, se calhar, vivo muito também daquilo que são não só as vivências das pessoas do dueto, que está mais responsável, mas também pela questão geográfica. Estamos a falar para o Algarve, sendo que um dos autores é oriundo de Tavira, o outro de Loulé, e claro que até por aí escolheram muito bem o nome, Flor de Sal. Desde logo, a característica algarvia está até no próprio nome da banda. Antes de mais, bem-vindo aqui ao Oliver do Hospital, ainda que seja virtualmente. Olá, bom dia. E obrigado pelo convite. É um prazer, de facto, falar convosco. Estamos a falar com Ana Vigueiras e com o Zé Francisco. E eu apresentei-os como sendo algarvios, mais do Sotavento Algarvio, E curiosamente vêm usar de facto o termo flor de sal. E por aí vamos, embora eu acho que o nome diz tudo, mas porquê flor de sal? Flor de sal porquê? Para já, porque este projeto vive tão bem, além de, entre outras coisas, tem a ver com convivências aqui da nossa terra, do Algarve. Eu nasci praticamente à beira, praticamente não, nasci à beira da Ria Formosa, se extrai a flor de sal, ao pé de salinas, ao pé do mar. Flor de sal porque realmente temos aqui a flor, que é a Ana Figueiras da Sul-Sal, portanto ela é a flor porque é aqui mais do Olé, mais próximo da serra. E a nossa música tem precisamente a ver com isso, tem a ver com a mistura, com a fusão de sonoridades e outras coisas mais. Flor de sal, flor do sol, como um sonho de verão. Flor de sal, flor do sol, chama a terra, coração. Thank you. assentados que estão então Flor de Sal, no que respeito ao nome, eu queria saber desde logo é que a ligação entre vós, ou que os julgo saber, tem a ver que ambos são professores de música no conservatório. Esse fator foi talvez o preponderante para que se viessem a juntar para criarem música em conjunto? Sim, sem dúvida. Nós começamos como colegas pronto, no Conservatório de Música e começámos por juntar os nossos alunos a tocar juntos flauta e guitarra. E depois começámos um bocadinho a misturar as nossas duas áreas e pronto, e começámos também com o convite do Zé Francisco para divulgar o seu álbum a solo. Na altura era necessária uma formação assim um bocadinho mais pequena para situações de eventos um pouco em salas mais pequenas e assim, e começámos a tentar tocar juntos. Eu fiz uma abordagem aos temas dele que começou a resultar perante o público e assim nasceu um Flor de Sal. Partiste à tardinha, adeus ao Ilha da Culatra. Num dia de outono, uma aventura de sonho e paixão. Seguiste a viagem, meteste proa rumo a sul. Chegaste a Agadir, depois a Dakar, até ao Brasil. Heróica a travessia, ó gente da terra, da vila de Olhão. Navegar, seguiste as estrelas, ventos vendavais, alísios tropicais, tormenta maior ao largo do mar de Marrocos, dias sem comer, dois homens, uma mulher, sem nada a temer. À vela fizeste a mais bela história de amor. Natália Rosa, andas bem lanchinha, foste a mais linda, a mais formosa barca de amor. Natália Rosa, a remo e a vela, foste a mais bela, a mais formosa história de amor. Mais formosa história de amor. O que eu julgo saber também, o José Francisco lá há pouco falou e já aludiu ao seu disco A Solo, que eu recordo que é de 2013, porém, antes disso, havia pelo menos o Mare Nostrum. Há, aliás, bandas anteriores também, mas o Mare Nostrum traz sido a face mais visível do trabalho do José Francisco. Sim, sim, sim. Pronto, foi o projeto que eu me envolvi com mais intensidade durante mais tempo. E foi um projeto também que me deu muita experiência, porque foi um projeto que começou comigo e com o Sérgio Mestre, que era uma pessoa com muita experiência na área da música, na música de cariz tradicional, da música de invenção, portanto era um elemento que deu muito a conhecer também, porque ele chegou a tocar com cantautores como o Zeca Afonso, com o Fausto, com o Vitorino, etc, etc. Portanto, era com o Adriano Correia de Oliveira, entre outros. E foi a partir daí que nós começámos com versões desses próprios cantautores, versões também de recolhas que fazíamos, de música tradicional. A partir daí formámos os Mare Nostrum, portanto, depois veio o meu primo, percussionista, mais tarde o Paulo Machado, e começámos a trabalhar os originais, depois a partir dessa longa experiência que tínhamos com a música. Com a música de cariz tradicional. E Mare Nostrum, portanto, foi um projeto que, pronto, passaram também outros músicos convidados, grandes músicos, e que foi sempre uma mais-valia para o projeto. Cada elemento que entrava era uma mais-valia, trazia outras sonoridades e outros conhecimentos. Mare Nostrum foi uma banda também que se projetou a nível internacional. Ganhámos um concurso em Espanha também de folk music, e a partir daí as coisas abriram-se outros horizontes, não só em Espanha, como a nível da Europa e outros países, outros continentes. E pronto, foi um projeto que está com mais ou menos 20 anos de existência. Portanto, por aí se vê a importância desse projeto, né, na minha vida como músico. A Flor de Sal, a verdade é que, enfim, quem nos está a acompanhar aqui no Caso Fazem Caso Tocam, que vem já ouvindo algumas músicas e por aí vai tirando ilações daquilo que é a vossa construção em termos musical, o agrado com que vão buscar outras sonoridades. E esse agrado passa muito também por Norte de África, por Maghreb e, porque não, também por Espanha, enfim, aí a Monte está aí a um saltinho, não é? E essa é a pergunta que eu faço. O facto de estarem no Algarve também é sintomático do tipo de música que estão a fazer enquanto Flor de Sal? Sim, eu penso que o Algarve é aqui um ponto de encontro para vários, não é, Zé? Para várias influências, sim, vários estilos. Não só do nosso background, não é? Que o Zé é mais na área do folk, do jazz, e eu sou da área da música antiga, música clássica. Em que, pronto, com as nossas influências aqui do folk algarvio também, da música tradicional portuguesa, criamos aqui uma miscelânea de sonoridades que criam o nosso som, não é? Claro, geograficamente nós temos essa vantagem, né, de absorver essas influências. Como a Ana já disse, já temos esta vertente de sermos de áreas diferentes. Mais as influências que conseguimos absorver aqui e de uma maneira natural, tu acabas por ter aqui influência de Espanha, como dizes, do flamenco, do norte da África, da música de Maghreb, e também o corridinho, porque o corridinho já é uma influência da Europa, já é uma influência das polcas, do tempo de Napoleão. Acho que até dizem que foi com a invasão de Napoleão que se trouxe essas influências francesas, daí nascer o corridinho. E se dúvidas houvesse, venham buscar, para além das músicas feitas por vós, fazer versões de temas que são do cancioneiro português, e alguns deles, curiosamente, bem mais a norte do país. De algum modo foi um desafio vosso fazerem à vossa maneira temas como A Senhora do Almortão, A Chega Também Maruxa. Quiseram dizer, a Força altamente tem aqui um à chega a dar. Não só um desafio, como um risco, porque sabia que estava a pisar terrenos muito, como é que ia dizer, não digo sensíveis, mas terrenos que já foram explorados por pessoas que o fizeram muito bem. Uhum. Basta falar do Zeca, não é? E sabia de antemão que estávamos a entrar aqui num caminho, num trilho que pode ou não ser bem aceito. Eu penso que fomos felizes na abordagem aos temas, porque, pronto, não só o Algarve, o Portugal inteiro tem essas influências, mas se formos aí a essa vossa, à vossa região, realmente vocês são muito mais genuínos em termos da cultura musical do que nós. Vocês conseguiram preservar muito mais essa cultura do que nós algarvios, sem dúvida alguma. Mas vamos ver se as pessoas gostam, espero que sejamos bem-sucedidos nessa nossa abordagem. Minha linda raiana, virai costas a Castela, virai costas a Castela, não querais ser castelhana. A vossa capela cheia cheira a cravos, cheira a cravos, cheira a rosas, cheira a cravos, cheira a rosas, cheira a flor de laranjeira. Que eu já conhecia da minha infância esse tema, já tinha ouvido várias versões desse tema, e foi realmente um desafio criar a nossa própria versão e fazê-la à nossa maneira, com o nosso próprio estilo, não é? Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar? foi marinheiro, foi nos peixinhos do mar. Foi, foi marinheiro, foi nos peixinhos do mar. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar. Foi, foi marinheiro, foi nos peixinhos do mar. Foi, foi marinheiro, foi nos peixinhos do mar. Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar. Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar. Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar. Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar. Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Deixar passar também aqui um aspecto e tem a ver com essa, eu uso o termo miscigenação, não sei se será o mais correto, mas é que na própria ficha técnica vem-se a perceber que há aqui um não português, e isso também é próprio da vivência hoje em dia do Algarve. O Algarve hoje cada vez é mais um misto de pelo menos o Algarve mais litoral, não é? Um misto de várias personagens que vêm, algumas do norte da Europa, etc., que de algum modo se integram na vivência algarvia e muito na vivência cultural. Fala-nos desse dedo que vem pela mão de um Ioan, que naturalmente não é português. O Ioan, isto é uma longa história, o Ioan veio precisamente, como tu dizes, para o Algarve, para, pronto, ver pela paisagem, pelo sol, pelo clima. E depois eu tive a felicidade, e talvez ele também, de nos encontrarmos na Ilha de Tavira, fazermos um pouco de música juntos, e a partir daí o Johan convidou-me para participar num CD, a solo do Johan. Portanto, o Johan é sueco, e participei nesse CD, e desde aí ficámos amigos e colegas na música. Portanto, Mara Nostrum também fez já duas ligações na Suécia, também um pouco pela mão do Johan, pelo mérito do nosso trabalho, né? Porque o Johan também não levava assim uma banda qualquer para lá, para a Suécia, até que tocámos em sítios onde passam um dos melhores nomes da música mundial, não só da música folk, como do jazz, como do rock, e ele também teve esse reconhecimento pelo nosso trabalho, e sem arriscar levou-nos para lá, e aconteceram já duas versões. O Johan Zachrisson, neste disco Flor de Sal, também dá aqui um condimento que enriquece muito a nossa música. Portanto, a base da Flor de Sal sou eu e a Ana, flautas, vozes e guitarra. Eu tenho ali um intervenho com o bandolim, um outro tema, mas será, a base será a guitarra, flautas, diesel e vozes. No entanto, depois de nós já termos o CD e as músicas gravadas, praticamente, eu peço ao Johan mais uma vez para ele não só intervir como produtor, porque este CD é produção. Ele nem queria fazer a produção, porque estava um bocado cansado, e disse, tá lá, então, produção é à conta de Flor de Sal, mas ele acabou-se por se envolver, começou a gostar muito das músicas, e como as coisas estavam a correr bem, então acabou por se envolver como produtor connosco, e mais tarde como músico. Para tentar gravar umas guitarras, e ele realmente deu ali, levou os temas por uma outra dimensão, e funcionou muito bem. Para já aproveito para falar também dos outros músicos que se envolveram. Lemos, muito bem, também nas gravações do Nuno Faria, e reporta-se ao Rui Afonso e ao Nuno Faria. Exato, pronto, o Rui Afonso, um algarvio, percussionista, que explora também muito bem as expressões de marroquinas e árabes, que, pronto, uma pessoa também que no panorama musical, se calhar a nível nacional, não é muito conhecido, mas aqui pelo Algarve participa em muitos projetos, pronto, um excelente músico. No caso, Nuno Faria, pronto, também é um outro amigo de longa data, e um músico que já participou noutros projetos. Pronto, para quem não sabe, o Nuno Faria fazia parte das Sonsins do Condado. Exato. E ele também foi chamado, porque ele já tinha tocado connosco ao vivo e tinha funcionado. E então decidimos, eu e a Ana, convidá-los para o CD, para que depois também pudéssemos fazer o CD ao vivo com outro formato. Alargarmos a um quinteto ou quarteto e não ficarmos só pelo duo. Portanto, foi muito bom também, e fica aqui o agradecimento público a esses dois músicos. Traço a vermelha. meu sorriso feliz contemplar. É tempo de querer oferecê-lo, é tempo de aprender a amar, é tempo de aprender a amar. Vem aqui a buscar, no caso do Zé Francisco, enfim, é mais natural, a guitarra e a voz, porque já lhe era habitual. No caso da Ana Figueiras, vem aqui a cantar também, eu julgo saber, essa sim, a primeira experiência, mas vem usar a flauta de bisel, não se vislumbra tanto o uso, assim tão, entre aspas, massivamente. Claro que vem a explorar aquele que é o seu instrumento de eleição. Sim, sem dúvida. O meu objetivo com a flauta de bisel sempre foi uma luta constante, porque a flauta de bisel não é bem vista, pronto, aos olhos do povo, não é? É sempre um instrumento visto como um instrumento de aprendizagem, um instrumento de iniciação musical, e não como um instrumento profissional, não é? Então o meu objetivo como flautista sempre foi divulgar e expandir as possibilidades da flauta de bisel como um instrumento de grandes possibilidades virtuosas e grandes possibilidades musicais. O facto de eu ter expandido para outras áreas que não a música antiga, que não a música clássica, abriu-me novos horizontes para explorar também os sons provenientes do instrumento, não só os sons melódicos, mas também os sons percutivos que eu utilizo também muito no CD, com técnicas mais modernas, técnicas que eu aprendi na minha aprendizagem musical, no meu desenvolvimento como músico. E realmente o meu grande objetivo é mostrar as grandes possibilidades que a flauta tem no panorama musical. Cada um é para o que nasce, cada qual com o seu valor. Vasco da Gama para o mar, cabo contigo aviador. Se o mundo se entendesse e acabasse com a guerra, haveria paz no mundo e acabaria a miséria. O mundo é uma ganância, temos direito a viver. Se quem manda dividir-se com quem não tem para comer. Há crianças maltratadas sem ter culpa de nascer. Há quem lhes queira roubar o direito de viver. Se há revolta em todo o mundo e o mundo só quer paz, só é livre quem tem sorte no mundo que anda para trás. Há quem lhe caia do céu e nunca lhe dê valor. A sorte de ser feliz, de ter tudo a seu favor, de ter sempre aquilo que quis, cada descalço menino dor. Dos originais, que vêm não só cantados, mas também na versão instrumental, de algum modo foram pensados já na criação do disco, ou apenas numa fase inicial, naquele convite para músicas para criar com os vossos alunos, etc.? Principalmente foram criados para a gravação do disco e depois para uma versão ao vivo. Foram pensados muito nesse sentido. Uma boa parte dos temas surgiram com as guitarras, começaram com as guitarras, parte da guitarra, com a parte das letras. E depois outros temas surgiram porque eu também faço parte, sou diretora musical de uma companhia de teatro e tive que criar alguns temas para uma peça de teatro que depois acabaram por integrar-se muito bem no contexto do CD e acabámos por depois também gravar esses temas e pronto, no caso desses temas, por exemplo, os Suspiros, o Já é Tempo, são temas que foram criados para uma peça de teatro que depois acabaram por se integrar com os temas das outras letras também criadas aqui pelo Zé Francisco. Tu falaste dos instrumentais, né? O primeiro instrumental foi o Suspiro, que por acaso foi o primeiro tema que gravámos para essa peça de teatro e fazia todo o sentido porque tudo tinha a ver com Flor de Sal, mas sem querer, desde o projeto que tínhamos com as crianças de fazer música e articularmos com os nossos alunos até ao teatro. Depois passar para Flor de Sal, isto depois chegou uma altura que se misturou tudo. Nós tivemos a necessidade de criar o nome, precisamente porque estávamos sem querer, de uma maneira natural, estava a acontecer um projeto, estava a acontecer uma boa química entre nós e as coisas estavam a funcionar ao vivo. E as pessoas começavam a exigir também um registro. Que onde estivesse a Ana, porque quando ia apresentar o CD a Sol, as pessoas perguntavam se a Ana estava incluída e se tinha gravado no CD, e não, portanto, mas as coisas estavam a ser feitas. E foi isso, praticamente, que aconteceu de uma maneira natural. De algum modo, a realidade ultrapassou-vos, não é? Olha, mais ou menos, acho que sim. Às vezes nós sem querer entramos em aventuras e caminhos que não sei cá se acreditam, se alguém acredita no destino, ou se, para quem acredita no destino, acho que o destino estava marcado, né? Exatamente. Então, nós seguimos exatamente esse caminho e chegámos até aqui. Pronto, até que, para que fique bem claro, o projeto Flor de Sal é um projeto novo. Portanto, com muito pouco tempo, somos praticamente um bebê que acabou de nascer. A Flor de Sal existe há mais ou menos um ano e pouco. E como isto aconteceu de fazermos, de termos o repertório para o CD, até que o CD tem 15 temas. Portanto, isto foi uma coisa louca, porque inicialmente eu tinha na minha cabeça fazer um CD de Flor de Sal. Falei com a Ana, vai lá com 10 temas, 10, 12. Só que haviam temas que já estavam a funcionar ao vivo, como algumas das versões, e acabámos de fazer um CD com 15 temas. Portanto, foi obra. Gravada em 2 meses. Foi ainda mais uma aventura, não é? Aliás, veio ao de cima a Flor de Sal, não é? Tal qual como o coalho no leite, não é? Nós aqui éramos mais conhecido o coalho do leite, mas o efeito é o mesmo. Exato. Os cristais vieram acima. Exatamente. Quero sempre ver as estrelas, todo mundo a navegar. Quero sempre ver o sol e o brilho do teu olhar. Corre o maré alto, correm rios e oceanos, cresce erva na ribeira, fazem rios por os anos. Quero ver as baleias, todo mundo a navegar. Quero sempre ver as estrelas, quero ver o sol raiar. Quero ver as baleias, todo mundo a navegar. Quero sempre ver as estrelas, quero ver o sol raiar. beijo ao alemão. Pássaros cheios de esperança, o riozinho e o espigão. Quero ouvir sempre o barulho e as tempestades de inverno. Quero ouvir sempre os sinos e o silêncio que é eterno. Quero ver as coleias, todo mundo a navegar. Quero sempre ver as estrelas, quero ver o sol raiar. Quero ver as baleias, todo mundo a navegar. Quero sempre ver as estrelas, quero ver o sol raiar. Quero ver as baleias, todo mundo a navegar. Quero sempre ver as estrelas, quero ver o sol brilhar. Sabe para quem se estranha aqui na Boa Nova, como é o vosso caso, há aqui uma fase de desafios. Vamos a eles. Imagina que vêm tocar aqui à Beira Alta, portanto, vêm tocar aqui ao Oliveira do Hospital, e que nós dizemos para trazerem convosco duas bandas nacionais. Quem é que os Flor de Sal iriam convidar? É, isso é difícil. Eu posso dizer já uma. E que estamos a falar tanto de recolhas e de música e das beiras, e que alguns dos elementos são beirantes, que o projeto nasceu aí perto. Obrigado, Vitor Jara. Obrigado, Vitor Jara. Os homens que mais assentam aqui na zona de Coimbra, pois bem. Obrigado, Vitor. A terra paga-lhe em vida, que eu pago a terra e morrendo, a terra me está devendo. Agora, uma banda que realmente eu vou mesmo ter que pôr aí agora, aliás, os meus amigos Galandum Galandainas. Desculpa lá, não ser nenhum Algarvio, nenhuma banda do Sul, mas estas são referências e eu teria que falar destas duas. Agora, o desafio é outro. Imagino que vem uma banda da cena internacional e quando estão a entrar aí pela fronteira, precisamente aí por aí a monte, mal entram, nós não prescindimos de ter no nosso concerto os Flor de Sal. Pois bem, de onde gostariam que viesse esse convite? Epá, isto agora é terrível. Já viste nem a pergunta que fizeste? Exatamente, já vi. E, aliás, por isso é que se chamam desafios. Então, esperem para o terceiro, dizem que é o pior. És terrível. Andam-me aqui três ou quatro coisas assim, mas eu sou um bocado, como é que ia dizer, sou um bocado suspeito de ser eu. Eu queria que fosse a Ana a responder. Mas a minha resposta é logo para um grupo de música barroca, portanto fazer assim uma coisa completamente fora da expectativa geral. Não ia para uma banda de pop, não uma banda folk, nem nada disso. Eu ia logo para um grupo barroco. Muito ia logo para o Jardino Harmónico, uma orquestra barroca altamente conhecida e muito, muito boa. Por exemplo, se o Paco de Lucia fosse vivo, uhum. Paco de Lucia com a sua banda, tem uma coisa de flamenco, uma mistura aí de flamenco ou jazz, para incluir com as flautas, e pensando logo nas flautas da Ana, que funcionaria em pleno. Seria um flamenco com tempero, não é? Sim, exato. agora então o tal terceiro desafio. Este é que dizem que é o mais difícil, portanto perdoem-me, mas tenho que o fazer. Imagine que vai vir um disco de tributo a uma banda nacional e que batem aí ao ferrolho dos Flor de Salas. Queremos que vocês façam uma versão de um tema para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que vocês gostariam de homenagear e com que tema que o fariam? É que posso ser injusto, sabes? Mas vai logo assim para... Não digo o Zeca, porque o Zeca já... Pronto, já houve... Da minha parte... mas acho que seria muito justo falar de alguém que tem muito valor e que cria um pouco no esquecimento. E eu ia para Adriano Corrêa de Oliveira. Muito bem. E já agora, com que tempo? E o tema... E pensando mais uma vez aqui na flauta da... E na interpretação da Ana, cantar da imigração. Muito bem. Faz todo o sentido agora também como está a acontecer. E faz todo o sentido porque no momento em que falou na flauta foi como lembrei logo. Olha, canção da imigração. Não. Eu fazia esse tema ao vivo com o Serginho e eu acabava por fazer homenagear as duas pessoas. O Adriano e o Sérgio, que ficou muito tempo com o Adriano e o Sérgio. Aliás, é daqueles temas que eu me arrepio e penso sempre, quando estou a tocar Adriano, penso sempre no Sérgio, que ele fazia uma interpretação muito, muito linda também, com uma introdução muito linda com o flauta. Uma flauta indiana, por acaso, com bambu, uma flauta de bambu, com um som fantástico. Este parte, aquele parte, e todos se vão. Fica sem homem que possam cortar teu pão. Tens em troca órfãos e órfãs, tens campos de solidão, tens mães que não têm. Filhos que não têm pai. Eu não queria deixá-los ir embora ainda sem falar também no aspecto de design do disco, no aspecto gráfico. Vocês não deixam nada à imaginação. Desde logo porque aparecem ambos numa salina, em grande, color de sal, para que não haja dúvida nenhuma, e depois, inclusive, põe aqui um subtítulo: Música Tradicional World Music. De algum modo quiseram, talvez por ser o primeiro trabalho, marcar onde se situam. E o disco está muito agradável em termos de design. A quem se deve este trabalho e às fotografias também, e o porquê de quererem colocar logo um rótulo? Para já, essas salinas, eu tive 2 ou 3 meses a passear nessas salinas onde foram tiradas as fotografias. E isto é real, portanto não tem nada de mal de dizer isto. E realmente aquilo fascinava-me um pouco. E para já o mar em si fascina-me. E eu caminhava muito por aí e aquelas imagens e acompanhava as salinas, falava até com alguém que trabalhava nas salinas de vez em quando e ele ia-me explicando como é que funcionava. Eu não percebia nada, mas dizia que sim a tudo e acompanhei também o crescer e o aparecer da Flor de Sal. Daí até nós, depois foi a Ana até que foi mais pelo nome Flor de Sal. Nós tivemos 2 ou 3 nomes e a Ana, tal, Flor de Sal. Foi ela que sugeriu e que fomos pela Flor de Sal. As fotografias foram aqui de um fotógrafo voltano, o Luís Henrique da Cruz, que fez um excelente trabalho e ele próprio sugeriu a nós andarmos lá pelas salinas e andarmos um bocadinho. Nós queríamos o sítio, mas de qualquer forma, portanto, a maneira como nós tirámos as fotos foi a sugestão dele e... Já agora vou só pôr aqui um pouco à parte, que as fotos não eram para um CD, atenção, porque nós nem tínhamos, ainda andávamos com esta coisa, não sabíamos o que é que isto ia dar. As fotos eram precisamente para um, começaram-se a nos pedir fotos de cartazes. Depois, em termos do design da capa e tudo mais, eu tinha aquela imagem daquelas fotografias, aqueles tons, aquele branco, aquele rosa, salmão, andar por aí, por esses tons. E eu achei que essas cores tinham tudo a ver connosco. Essas são cores claras, são cores alegres, são cores de luz, que um bocadinho que dão um bocadinho de cor ao nosso trabalho, não é? Tem um bocadinho a ver com aquilo que nós fazemos, tem a ver com os temas das músicas, tem a ver com as letras. Eu acho que tem tudo a ver, o design da capa. E eu fui, entrei mais para essas fotos porque as fotos realmente tinham ficado muito, muito, com muita, muito boa qualidade. E acabámos por escolher as fotos que considerámos mais interessantes para aparecer na capa. Aliás, aquela, a foto que está na capa mesmo, acabou por ser, falámos, epá, isto antes, claro, na altura, epá, isto, esta foto, eu e a Ana em conversa, daria uma boa capa para exato. Um CD se nós um dia gravássemos um CD, até que não divulgávamos muito. Concordámos. Não aparecia logo as nossas caras, estávamos assim lá alguns, era assim um bocadinho misterioso também. Pois, e não queríamos divulgar também muito as fotos, porque se calhar poderiam mais tarde, mas é, daqui a um tempo, aproveitar-se para aproveitar uma ou outra para a capa. Mas aquela era a eleita. A Ana dizia que esta aqui, estamos os dois ao fundo, uma destas seria boa para, não para cartaz, mas sim para a capa. Já cá há que salientar o nome do fotógrafo, Luís da Cruz, uhum. Porque realmente ele fez um trabalho ótimo, portanto, excelente. E o design depois do Jorge Galvão, não é isso? Exato, vamos falar do Jorge Galvão, também que é um amigo também de uma data, amigo também do Nuno, que é um dos Afonsinhos do Condado, que é uma pessoa também, é um artista, portanto, ele tem, aliás, ele não se revela, ninguém sabe, ele conhece-me como músico, portanto, algumas das pessoas, como elemento dos Afonsinhos do Condado, mas não sabem que ele tem esta vertente artística no que diz respeito ao design e em criar, também tem uma imaginação muito fértil para este tipo de e um bom gosto para este tipo de trabalhos. Agradecer a disponibilidade que tiveram aqui para com a Rádio Boa Nova e iremos, enfim, tentar saber, acompanhar aquilo que vai sendo o vosso trabalho e, já sabem, na oportunidade de vir aqui ou para concertos ou então, se antes não for, um segundo trabalho, cá estaremos a tentar saber uma vez mais por onde andam os Fortsal. Um abraço, okay. Bem, e cumprimentos aí para todos os ouvintes e obrigado pela oportunidade. Obrigado nós. Corro como um rio selvagem desbravando o mato, levante toda a luz solar num ponente vasto. Corro um caminho bravo rumo à liberdade, deixar no fundo o meu mundo, a minha cidade. Entro nessa estrada ardente partindo à procura, pátria, passado e presente já dana tem cura. Vejo no sonho acordado um futuro risonho, foram tantas as promessas feitas dos humanos. Paga quem sente na pele mesmo todos os anos, reina quem te mete medo baixos e tiranos. Quem te obriga a reagir nas ruas, cantos e becos, somos raiva e revolta, sempre lutaremos. Prestam vassalagem à mais podre das rainhas, vergam a todo custo. Metam todo o povo ao fundo com roupa e tudo. Compram terras, águas limpas e a sombra dos pobres. E sigo livre, acorrentado à margem da lei. Na terra onde nada vem, em quem tem olho é rei. Quem cala tudo consente e nada reclama, palácios e grandes fortunas com o suor do povo. Metem todo o povo ao fundo com roupa e tudo. Corro como um rio selvagem desbravando o mato. Metem todo o povo ao fundo com roupa e tudo. corro como um selvagem de branco.